Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla Pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Não, não se assuste. Você não corre perigo. Esse é só o efeito do show Pressão, tomando conta da sua noite. E aí? E aí? E aí? E aí? Solte a adrenalina, porque agora o bicho vai pegar. Com eles, DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Assumindo o comando do gigante Crocodilo Prime. E aí, Caribe? Agora sim, vocês vão ver o que é pressão. Pressão. Pressão. Vamos lá! Vai, gigante! Alô, galera do gigante! Bora que tá na hora, que tá top, Maricão! Crocodilo! Por isso que dá essa parada! E olha o saqueado do gingado, balançado, moradinho na pressão. Bota na pressão assim, vai, vai, vai. Bota na pressão, vai. Toma, toma dentada. Toma dentada. Dentada. O animal tá na área do Caribe, jo. Cima, e a galera vai dançando. E a minha produção mais audaciosa. Olha o Vinícius mostrando como é que é o neném. Só quem tá solteiro aí joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz joga as duas mãozinhas pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa joga as duas mãozinhas pra cima aí, ó. Agora bate na palma da mão. E a torcida do Paysandu joga a mãozinha pra cima. A torcida do Remo também. Bate na palma da mão. Na palma da mão. Na palma, na palma, na palma. Na palma, na palma. Tá na hora da pressão. É a volta do meu parceiro Robert. E os fugitivos estão na área. Segura, Léo! O nosso amigo fortíssimo Júnior, do Banco do Brasil. Meu parceiro Porto e você. E também o seu brother, direto de São Paulo, pra curtir o som que eles dão valor. E aí, vamos curtir? Crocodilo Prime. Prime. Prime. Prime. Uma atrás da outra! O croco tá pressão, o croco tá pressão, o croco tá pressão, o croco tá pressão. Como é que tá? Pressão. Parado no bailão, oi no bailão, o croco tá pressão. E é mais uma do Lohan, ó. E ele já tá na área por ali. E aí, Miguel Lohan? Pra cima! Pra cima! Ele e a DJ Mary. Bora pra cima! É crocodilo. Esse bicho tá pelo um fio, ele, olha. Fica mandando minha foto, tu vai ver, desgraçado. Nosso amigo Jackson e a equipe Colo com Colo do Cineral também por aqui, ó. Um abraço especial do time. Tinho Pressão. O croco tá pressão, o croco tá pressão. E o Caribe Show vai esquentando agora. A mil grau. Passa o pano com... como é que é a parada aí, meu parceiro? Igor Neves! Amigo Kleber do Verinho, o Max da equipe Ficha Ficha, do quilômetro 28. Acho que tem doida quando tá no crocodilo. Acho que tem doida quando tá no crocodilo. E aí, como é que é? Tem doida quando tá no crocodilo. Meu parceiro, o Barro do Grau, ele, a sua esposa. Homem que comanda a pastaria do mar. Tá 40 graus. E aí? E o crocodilo tá mil grau. E o meu parceiro Denilson. Tá mil grau. E os mal falados também deu na área. Tá mil grau. E aí, meu parceiro Helder. O garotinho da fronteira deu na área. E aí, parceiro Robert dos Fugitivos, ele tá de volta no som que ele gosta! É muita onda esse animal! DJ, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Eu já falei, DJ, bota na pressão, só vou sair da festa quando eu tiver loucão. Fala, pivetinha, Net! O Thiago Gustavo de Tomé Açu! Loucão! Loucão, loucão, loucão, só os loucos levanta a mão. E o meu parceiro Giovanni, loucão, loucão, ele e a sua primeira dama, o meu parceiro Luzinho, loucão, loucão, toda a minha Nike aqui na ponta esquerda, obrigado sempre pela moral. Loucão, e olha a pressão, vai aumentando assim, ó. Deixo você louca de vontade pra transar comigo, te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você, vamos lá pro carro, você vai hoje dentro do carro. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Em opressão. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Agora senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Só quem tem uma amiga bandida, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, aponta pra ele e fala, fala assim, ó. Toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de... E aí, Rodrigo do Croco? Bandida gosta de... Leonardo de Vera e a sua princesa, Croco. Alana Botelho. Sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência... Amigo Kid do Croco. Sequência de ladrão. E o meu parceiro Haroldinho. Sequência de ladrão. Já aqui na ponta esquerda. Sequência de... E aí, meu parceiro Valdinho dos Caixa Baixa. Sequência de ladrão. Ele que vai levar esse CD pra Curuçá, bora pra cima, moleque. Sequência de ladrão. Já! Referência Impressão do Pará, Gordo e Dinho Pressão. Com o Gordo e o Dinho, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho, vai endoidar, vai endoidar, o bagulho vai endoidar, o bagulho. Bora que hoje tem gangalha! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar deitada. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco, vai pro croco. Quem é croco? E o nosso amigo Marcelo da Nike. Ele já confirmou hoje, sexta vai ser assim. A sexta toca top, edição cangalha hoje. Ingresso de mulher, R$1 a noite toda. E vai ser assim, assim, assim, ó. Tchau. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, pra porra nenhuma, pra porra nenhuma. Ó como elas ficam. Porra nenhuma. Ela joga logo os dois bracinhos pra cima. Porra nenhuma. E agora ela bate. Nenhuma, bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Tchau. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Palma, na palma, um, dois, três, vai! Eu vou no rei, vocês vão no rol! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, dá-lhe soquinho no céu, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho no céu! Joga a mão pra cima, joga, joga a mãozinha pra cima, olha meus caras de pau comandando a frente, o bora! E o meu parceiro Lucas, os caras de pau sempre no som que eles dão valor. Ó, o bagulho doido assim, ó. Foxy Safarão e Crocodilo Sábado do Palácio vai ser assim, ó. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai só aumentando. Vai aumentando. Olha o camarote da direita, da esquerda, da frente. Olha os camarotes do sangue. Já! É crocodilo. Os brothers, Gordo e Dinho Pressão, arregaçando tudo. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. É a volta do Robert. Ela quer dar pra bandido. ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido, mas ela quer dar pra você. Mas ela quer o Zé Vovô. E o meu parceiro Denilson e o Helder dos Mal Falados já confirmando daqui a pouco no Cangalha. E agora, como é que é? DJ Lohan que tá tocando. Engraçado, tá na área, hein? E aí, parceiro Nuzinho? E ele também tá na reta borda. Leonardo de Vila, você também, Helena Botelho. E meu parceiro Kid do Crocodilo, um abraço, Kid! Foto, mas valioso, como é que é? Da nossa tropa, é o seu de e meu parceiro Potter, ele também deu na área. Um abraço, Potter, pra você. Ele e toda a sua galera, obrigado, parceiro Léo. O Robert, nossos fugitivos. Meu amigo Lucas também dos caras de pau do bairro do Marco. Pra cima, Lucas! É DJ Melly, DJ Lohan, os DJs referência em produção de Tecnobank no Pará. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Como é que é? Como é que é? Mas ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu você, ela quer o seu seu. Essa música é muita onda. Só vou ter que levar a jogada na... O nosso amigo Galber Augusto, do Palio, o nosso amigo Roger, o diretor do Codizeu, e o Juninho do Bar do Lisboa. Tá todo mundo aqui, ó. Marcos Almeida, o Primo Rico. Família, comemorando aqui o aniversário dele. Um abraço pra você, ele também. Toda a galera, homem. E aí, meu parceiro, homem? E aí, Diego da Pedreira, segura! O inteiro falando da minha vida, criticando a minha corpo. E o meu parceiro Lanzinho também lá do Rangue. Ele já tá no som que ele dá valor. Crocodilo Prime. Agora! Ele é só a primeira dama. Homem que atende o gordinho da melhor maneira possível. Dá pra dividir essa gorda pra quatro aí? Ponta pra bandida, ponta pra bandida. Aponta pra ela. Ponta pra bandida que tá do teu lado. Sim. Ponta pra bandida que tá do teu lado. Ponta pra bandida que tá do teu lado. Ponta pra bandida que tá do teu lado. Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Só pros vagabundos, ó. Casa e toma madeira. O Caju da série daqui e o diretor do São Paulo deposta aqui do Croco. O Gordo é bom, quando eles entram o som é dobrado. É dobrado ou não é, meu irmão? É bom, quando eles entram o som é dobrado. Já tô na lada. É preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado, preço pra todo lado. É preço agora. Particular do Gordinho tá aqui comigo, ó. Que viria. E aí, Netinho? Acho graça porque O nosso amigo Jorginho Souza. Parabéns, meu brother, que Deus te abençoe. Ele na companhia do meu grande amigo DJ Marlon Beat. Lá no camarote do Caribão. Ele mesmo. Agora vai sofrer na minha mão. E o Juninho Play. Ele tá de volta. E tá chegando o novo Bar Lisboa, moleque. Prepara tudo. Alô, Juninho. Um abraço pra você aqui no seu parceiro. Juninho Pressão. Tudo no escurinho. Só que tá aniversário do hoje. Joga o dedinho pra cima aí, ó. Olha os camarotes todos decorados. E a gente mais uma vez parabeniza todas as pessoas que estão aniversariando hoje aqui do Caribe. Só que tá no berço, aponta o dedinho direito pra cima aí, ó. E... são amores, amores que matam. Robson, Robson Steph e o Gabriel, para a Rose, e os nossos parabéns e feliz aniversário para a família com muito amor, obrigado! DJ Gordo pirou de vez. Quero ver o grito já! Tu tá gritando, moleque! Sempre nome da loja Josi Modas e a marca do momento, a Music diz. Mais uma do meu parceiro Kini Maués e Josi Antunes. Tá no telão. Toma pressão. Olha o criado, criado, criado. Nosso amigo Max das Marcantes, ele e o Bolop, a dupla do Tormento. Tá aqui, ó. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o... E o nosso amigo burra, faz o caqueado, e o Alberto Martins, fala carequinha, showman, obrigado, moleque! Ei, Dini Gordo, faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bora, Lohan, faz o caqueado, DJ Lohan tá na área, um abraço, meu brother! Ele é o cara das produções, tá na área fazendo caqueado, bora do caqueado, bora, bora na pressão, vai! Ao vivo, faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Cheiro de perfume bom, ei, tá no coco, cheiro de marola boa. O nosso amigo Marcinaldo e o meu parceiro Didi da Calvin Klein, segura Didi. Tá no coco, agora vem sentando e Diego da Pedreira, amigo particular do Gordinho, senta na área, vai descendo a danadinha, Iago Baco Marcelo, toda a galera da Kigbi, bota logo a Kigbi no telão, neném, a abelhinha mais famosa do Pará e do Brasil no telão, segura aí, Caro Carneiro, e meu parceiro Rodrigo do Curambu também já na área, e aí Rodrigo, e já manda avisar que sábado tem Palácio dos Bares. E ele vai invadir toda a galera! Bora, Rodrigo! E meu parceiro Japa da Panelinha! Já falando que vai invadir também! Sábado, Palácio! Bora, Japa! E no telão, o Paga na Hora. Olha o chute certo no telão aí, ó. Segura, Nilson. Toma, toma. E o meu parceiro Igor Neves. Toma, ele que tá curtindo o som, que ele dá valor. Vai, vai, vai, toma, toma. Vai, vai, vai, toma, toma. Vai, vai, vai, toma, toma. Vai, vai, vai, toma, toma. E nossa, toma. O nosso amigo Denilson já confirmou sábado no, toma, lá no Palácio. Vai, vai, toma, toma, vai, e já avisou, toma, que hoje vai, vai, toma, a sexta vai, toca vai, top de som cangalha vai dar o que falar. Vai, vai, toma, toma, vai, e a equipe couro com couro vai, vai, toma, ao lado direito. Bora pra cima que a pressão não pode parar. Lá vem mais uma dela. Pode me tirar tudo que eu tenho. Dum, dum, dum. Pode falar tudo que eu falo. Pote. Mas eu só te faço um pedido. Não encosta no meu namorado. Só não encosta no meu namorado. Se levar um, ele tem outro. Não encosta no meu namorado. É o único que tem dois namorados no Brasil. Crocodilo. Não encosta no meu namorado. Joga pra cima, amor. Estão na fita, as molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Chegava teus amigos, chegava teus amigos, chegava teus amigos, teus amigos. Aquela perguntinha, só quem já tomou aquele uísque falsificado de 30 conto aí. Joga a mãozinha pra cima que eu quero saber. Essa música aqui se identifica aquele com você. Aquele uísque falsificado de 30 conto. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. Conhece, né, Pugadão? Bolo ele. Hoje tem muito aniversário. Sabia o futuro esperava. A música é firme, ó. Arrependido quer voltar pedindo só mais uma chance. Eu não esqueço o que me fez dando em cima da sua ex. Viviane Batidão! Com o dedinho malum, beat gold e o... Como é que é? Vai! Hoje, perdoar, eu não vou voltar. Hoje, hoje. No crocodilo pra mim hoje eu vou ficar. Prime, Prime, Prime. Onde você tá? Onde? O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco. E o nosso amigo Gustavo Silva. O croco é louco, o croco é bagulho. A Ângela Campos. O croco é louco, o... comemorando o aniversário aqui. O croco é louco. Bora, Júlia Tavares. Louco, o croco é louco. Aqui na retaguarda. Picha, picha na bandida, picha, picha na bandida, picha, picha. E o nosso amigo João Oliver, picha na bandida, o Eric Lima, o nosso amigo Ronaldo Fernandes, picha na bandida, já mandou avisar que amanhã tem cangalha. E a família doideira do Paulo Fontelli está todo mundo aqui. Bora, vai, vai. E aí, bobo? Referência do Jurunas. Olha o Jurunas. não consigo esquecer os beijos seus. Diretor Roger Reis do Codizeu. Tá na área. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Caio Fernandes, assim, Las Vegas. E aí, Arthur Diniz? Nunca pensei que pudesse. O homem da vodka. Um sentimento tão forte assim. Meu amigo Arthur Diniz. E é por isso que receba aqui um abraço do Gordo Diniz. Deixa assim. Você me deixou. Não me deu valor. Não quis nem escutar. Tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance. Pra provar todo aquele amor. E o meu parceiro Alberto Martins também aqui na reta gorda. Só de boa no som que te gosta. Crocodilo Prime. Prime. Juninho Prime também, um abraço, Juninho. Hoje tem gangalha. E o nosso amigo João do Gelo, o rei do gelo da terra firme. Tá no telão, segura! Os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Porque no gigante, a pressão é com eles. Alô, garçom Romário! Bora, garçom Romário, vem-te embora. Manda abraço, amigo Diego. O Diego César. E a sua despedida pra São Paulo. É o irmão do pobre. A Suélio Pedrinho. Obrigado, Diego. Vai levar esse CDzão pra ouvir lá em São Paulo. Toda a galera de Sampa. Exatamente. Pressão, pai. O Jorginho. Da Caeté Surf e o Pini tá na área representando Mil Grau. Gigante Crocodilo Brasil 007. Crocodilo Brasil. Hoje eu acordei sozinho e me deparei que você não estava mais. Não, minhas mensagens eu mandei a noite inteira. Eu chorei e você nem ligou. Preciso de você aqui. Aqui. Inteira, quero só você. Dinho Pressão. Diga logo de uma vez. Todo o pessoal do Ciaba aqui, obrigado pela moral. Você vai sentir, parceiro Paulo Caixa Baixa. Cada pedreiro, o Alisson Oliveira. O Arigui Playboy, o Ronan. O mascotinho, toda a família doideira. O Paulo Fontanes, obrigado, valeu. E o teu parceiro Renan Miranda também tá na área, segura! O homem que comanda o bar toca do leão. E aí, Nenê? Arrepia, meu animal. É o bar toca do leão. O bar mais top do momento. E olha a galera, vai dançando e vai fazendo caqueado, os empresários. Olha os empresários, passa a moral aqui, ó. E aí, professor Kleber? Puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, vai puxando, vai puxando, vai quebrando, vai puxando. Olha a galera, vai dançando e o Dinho detonando na pressão. Bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, explode! Só pra quem tem tatuagem, vai! Exatamente! Sabe, solta a voz, vai! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos. Família Maguari, tá aí? Estão dentro de mim. E a nossa família Maguari já na área! Um abraço especial aqui do Gordinho! Gordinho Pressão! Não aguento sem acabou! Bora pra cima, família Maguari! Sentimento, orgulho de agora. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tenho o seu nome em mim. Também tenho o seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e amém. Ainda tenho o seu nome em mim. Também tenho o seu nome. Dá Lidinho pressão! Encontrei o amor, mas sozinho estou. Essa aqui é do Leonardo de Vera, ó. Posso explicar? Patenteada. Porque o destino mudou nossa felicidade. E aqui me ficha a ficha do quilômetro 28. Amor, família Ressaca presente aqui. Quase o que ficou. É do Gato Saúde, valeu. Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim. E aí? O nosso amor foi mais que sonho. Hoje começou cedo, né? Lembranças, uma louca baixa. Amigo motor Eduardo. Vem, diz pra mim que também me ama. Olha, sábado tá confirmado tudo a Nike. O palácio vai ferver sábado. O nosso amor foi mais que sonho. Meu amigo Alex Silva. Lembranças, ele que tá fazendo aniversário hoje. É o rei do camarote. Mim, e aí, Alex Silva? Vem fazer feliz pra sempre, amor. E o meu parceiro Maxi? Da nossa equipe Ficha Ficha. Um abraço, Maxi, pra você. Todo animal. O animal do Pará. Agora. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, te ouvir a tua voz e ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor, até o sol raiar, até o sol nascer. Amigo Netinho Popular, lá de Macapá, ele falou, impossível vir Belém e não curtir o som do meu coração. Canta, canta, vai. Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você, você é. Canta aí, vai! Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus. E o meu parceiro empresário Dodô da GDM, sorte de beijar. Ele tá de volta no som que ele gosta, e é Dodô! Crocodilo Prime. Um abraço pra você, segura a pressão! Carequinha Show Meida, Meida na área! Um abraço a você, Carequinha! E ele já manda avisar que vai invadir hoje o Cangalha pra curtir o som do gigante! E sábado ele vai pro palácio, moleque! Vamos lá, Carequinha, segura o som! Já! Tenho uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Doutor GDM, que agora é um dos maiores promoters da Cidade Nova. Antes de te conhecer, eu já... E aí, Dodô? Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei. Galera de Macapá, entre o medo em breve a gente tá de volta aí, ó. Ela e ela não me via. E o nosso representante filmando tudo. O homem que representa o Gordinho, o Crocodilo e Macapá. Ônibus, grito, bora, Netinho! Seguinte, quis aproximar. Peguei o ônibus que ela ia. E a GDS do Icuí presente aqui, Elodig. Tá aqui, ó. Apaixonante, ela me olhou. Era você. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que... E a galera da pé. Então eu mandei pra anunciar que era... Cabo Daniel. Saber, admirar O nosso amigo, amigo Couto Rogério e o parceiro Prado. E aí, alô dos magnatas, segura, garoto! DJ Gabriel Santos e o Renan Miranda. Gordo e Dindo Pressão. Os DJs que fazem a diferença. Uma realidade virtual. A maior referência em pressão do Pará é o Gordo e o Dinho. Cheiro de perfume bom, tu tá legal, cheiro de marola boa, tu tá legal, para malandrar jogando, tu tá legal, os amigos faturando, tu tá legal, vem sentando e eu tá legal. Sábado tem a festa das mulheres, Carol Diva, Nelsinho Rodrigues, Breno Tilma. Mulheres não pagam até meia-noite. E você é o nosso convidado. É aqui do Caribão. Foi para o Denis, vai novinha. Minha gerente da Leia. Libera o garçom Romário pra trazer água pra cá. Novinha. Finalidade era fita em casa. Pra me falaram que o Denis é o bicho. E eu brotei só pra ver as danadas. Fazendo isso. Agora! Oi, cubo, oi, cubo, oi, cubo, bum, ela arrasta. Na quadra, ela arrasta. Oi, pro Denis, ela arrasta. Na quadra, na, na. Cadê o grito das solteiras aí? Ela arrasta, na... O grito das sinceras! Oi, pro Denis, ela arrasta. E quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! Apaga tudo! Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Bora, Ralph, agora. Pro carro que você vai ver. Tem... Oi, com o Denis. E aí, Lucas? Que vai ter ousadia. Tá formada a dupla agora, ó. Cara de pau. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Fala Arthur Diniz, duplas Vegas na área. Segura tu. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Amigo Marcelinho, a rua. Senta, senta, senta, dentro do carro. O Edmar. Hoje vai ter ousadia. E aí? Oi, com o Denis. Hoje vai ter ousadia. Simbora. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. Isso, deixa no escurinho essa parada aí, deixa aí. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Parece um soldado. Senta, senta, senta, senta. Vale do Dani, sempre lotado. Todo fim de semana eu tenho que partir. E aí? E os amigos, sempre curtindo. Só quem tá feliz, joga a mão pra cima e canta, canta, canta, canta. Eu vou pro baile da Gaó. De bebê. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitar. Som de adrenalina! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. De marola, senta pro chefinho do jeitinho. É o melô da Nike esse aqui, ó. Tá chapado e vai voltar depois das horas. Eles dão o maior valor, ó. Toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, foi batizado hoje aqui, ó. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola, senta pro chefinho. E o Giovanni já falou. Sábado vai todo mundo pro palácio, papai. Toma, toma, toma. E nosso parceiro Lourinho da Cabanagem. Ele também tá na área do suco, ele dá balão. Crocodilo Prime. E aí, Denilson? Bora, Elde! Os malvalados! E aí, que bicoro com couro? Eles estão aqui, ó. E no telão, o sabor da fruta do meu parceiro Júnior, o Jefferson e o Gabriel. Segura! O que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje. Nossa amiga Maria Freitas. Não para na gaiola, fica de. E a Vanessa Nascimentos. Tá pro chefinho do. Elas vieram curtir o croco, sejam bem-vindas. Vai ficar chapado, vai. Sinta-se à vontade aqui no animal. Toma, toma, toma, toma. Só quem tem uma amiga bandida aí dá um grito. Quem tem uma amiga safada.